isso, Lu. E a partir de agora, a gente tá aqui no estúdio ao vivo Transamérica com uma banda que vocês passaram o ano inteiro pedindo, pentelhando, implorando, enchendo o saco, porque queria, a Transamérica foi atrás, conseguiu. Então, com vocês, a partir de agora, Legião Urbana. Vamos combinar o seguinte? Eu vou passar a bola pra eles e eles agora são donos da rádio. Vão fazer o que quiserem. Então, com vocês agora, Legião Urbana. Olá, aqui é o Renato Russo, pessoal de Florianópolis. Esse ano a gente toca aí, se Deus quiser. A gente vai tocar uma música chamada O Teatro dos Vampiros. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto desses dias tão estranhos que fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Assassinos estão livres. Nós não estamos. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Meus amigos todos estão procurando emprego. Estamos a viver como 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite. Ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo. Comparamos nossas vidas. Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando vivi tendo que viver, vivo apenas e com o mundo. Você me veio como um sonho bom e me assustei. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite. Ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o álbum de artilharia. Comparamos nossas vidas. E mesmo assim não tenho pena de ninguém. About Nesse show a gente está planejando fazer umas coisas diferentes. E nós gostaríamos que todos vocês que estão ligados escrevessem para a Transamérica. E depois a gente vai dar uma caixa postal dizendo que música que vocês gostariam de ouvir nas apresentações da Legião Urbana quando nós chegarmos à sua cidade. Se chegarmos à sua cidade, mas nós vamos fazer o possível. Aí vocês escrevem, tipo, do disco novo não precisa que a gente vai tocar todo. Mas tem os sucessos antigos. E uma das coisas que a gente vai fazer é mudar um pouco o arranjo, assim, porque a gente tá com uma nova banda. Nós estamos com Sérgio Serra na guitarra. Yeah. Tavinho Fialho, contrabaixo. Olá. E aí, vocês só falam yeah, cadê? Serginho Serra na guitarra. Ô, oh, até que enfim. Tavinho Fialho, contrabaixo. Carlos Trilha, teclados. E Marcelo Bonfá na bateria. Dado Villa-Lobos na guitarra. Boa noite. E quem vos fala? Renato, aquele. Caixa postal 05060. Mandem as suas cartas, ok? Agora a gente vai ouvir uma música que é de 84. Se chama A Dança. Só vejo preconceito. E a sua roupa nova é só uma roupa nova. Você não tem ideias pra acompanhar a moda, tratando as meninas como se fossem lixo. Mas a vida deixa marcas, tenha cuidado. Se um ligou pra Transamérica e queria saber o seguinte do Legião Urbana. Aliás, não vai ser o Renato que vai responder não, tá? Acreditem, vai ser o Dado. E a pergunta é a seguinte, por que vocês não participam de festivais ou então shows com várias bandas? Bem, primeiro que assim, quando a gente sai pra fazer um show, depois de fazer um disco, que assim, é um trabalho intenso e tudo, a gente procura direcionar o nosso trabalho nesse sentido, entendeu? De fazer os nossos shows. É claro que seria legal se tivesse alguma banda abrindo e tal, etc. Como sempre acontece lá fora e aqui mesmo. Mas a gente, na verdade, a gente nem sabe, eu não sei, final de semana que vem, onde é que a gente vai tocar, sabe? A nossa agenda é meio confusa. E a gente toca, bem, assim, eu sei que dia 11 a gente tá em Sorocaba, tá? Então, a gente tem até lugares especiais que a gente até gosta de tocar. Sorocaba é um exemplo, Uberlândia é outro, e todas as capitais, é claro, né? Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. E, bem, então é tão difícil a gente sair, a gente faz tão pouco show, sabe? Então, quando a gente faz pra gente. E é mais legal. É isso, Cíntia. E quem sabe um dia, né, Cíntia, em Brasília, né? Eu duvido, mas enfim, quem sabe. Agora se desfaz. você esteja mentindo. começo assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. Apenas começamos. O mundo começa agora. Ah, apenas começamos. Ok, isso foi Love Song seguido de Metal contra as Nuvens. Tá bom, olha, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, liga pra Transamérica, faz uma pergunta pro Legião Urbana e eles respondem, garantido. Lembrando o seguinte, você, o Legião vai estar tocando aí na sua cidade, tá, onde você tá ouvindo agora, então você liga pra Transamérica ou então você escreve pra Transamérica, CEP 05060, São Paulo, dizendo o seguinte, que música você gostaria de ouvir no show do Legião Urbana, não é isso, Renato? Yeah. Então, pode, quantas músicas pode pedir? 10? 10 não, músicas? Seria assim, tipo assim, uma ou duas, assim, que tem que tocar no show. De qualquer jeito. Sem ser do último disco, é. Ah, a gente então. Fica assim, a gente vai tocar Angra, ou vai tocar Andrea Doria, ou vai tocar Pais e Filhos. Aí, assim, seria legal saber, assim, que músicas realmente as pessoas mais gostariam de ouvir, porque aí facilita. Então tá certo, então, você escreve... CEP 05060 São Paulo, para Rádio Transamérica, ou então liga para Transamérica e fala o nome das músicas que você tá afim de ouvir no show do Legião Urbana. Então tem mais Estúdio ao Vivo. E todas as músicas que vocês quiserem mais ouvir são justamente as que a gente não vai tocar. Essa no show a gente vai tocar. Agora nós vamos proceder e tocar. Vamos tocar Vento Litoral. Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai. Se vou subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Nossos planos é que tem mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Sem querer, foi só o tempo que errou. dizer por que você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua a se entregar. É uma bobagem. Alguém disse que Legião Urbana é uma banda brega? Então é o seguinte, a gente vai para os comerciais e a gente volta com mais Legião Urbana. E continua então o estúdio ao vivo Transamérica. Voltamos dos comerciais, você pode sentar aí e ficar ouvindo Legião Urbana. Não, a festa é toda sua, vai, não tem nada a ver com isso. Passa a bola para Renata Russo. Vim para Legião. Você está quer mais. você se sente? Como é que você se sente? Uau! Montanha Mágica. A gente recebeu tantas perguntas legais. Olha, a gente vai se organizar e a gente vai responder todas elas, mas eu não sei se vai dar tempo para isso no programa. Gostaria de mandar um abraço pro Elmar Torres, o Tato, lá de Sobradinho, em Brasília. Ei, mandou uma porção de perguntas legais. O pessoal de Florianópolis todo, eu sei que a gente não toca, acho que desde o primeiro disco aí em Florianópolis. O pessoal de Sorocaba, podem aguardar a gente dia 11. E agora, nós poderíamos... Aí, Bonfas, que música? Ah, é, uma surpresa pra vocês. Vocês não vão entender nada. Ok. Música Urbana 2. Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Trabalhei você em luz e sombra. sempre. Não foi por mal. Eu juro que nunca quis deixar você tão triste. Sempre as mesmas desculpas. E desculpas nem sempre são sinceras. Quase nunca são. Preparei a minha tela com pedaços de lençóis que não chegamos a sujar. Armação fiz com madeira das janelas do seu quarto, do portão da sua casa. Fiz paleta e cavalete. Da sua cama, pedaços que tá enche esses tamanhos diferentes e fios. Então, pincéis com seus cabelos. Fiz cavando batom que roubei de você e com ele marquei dois pontos de fuga e rabisquei meu horizonte. E era sempre. Eu juro que não foi por mal, não queria machucar você. Prometo que isso nunca vai acontecer mais uma vez. E era sempre, sempre o mesmo, novamente a mesma traição. Às vezes é difícil esquecer. Sinto muito, ela não mora mais aqui. I can help you, Clarice. Mas então por que eu finjo que acredito no que invento? Nada disso aconteceu assim. Não foi desse jeito. Ninguém sofreu. E é só você que provoca essa saudade vazia, tentando pintar essas cores com o nome de amor perfeito. E não te esqueça de mim. América, Colégio Urbana, a gente vai fazer o seguinte, vai invadir o espaço do Rádio Escuta para continuar com mais uma hora da banda mais pedida do ano, vocês sabiam? Então a gente vai nos comerciais, depois a gente volta com mais. Então estamos invadindo o Rádio Escuta Transamérica para continuar com o Estúdio ao Vivo e Legião Urbana. Eu queria saber o seguinte de vocês, vocês já se depararam com algum Legião Urbana cover? Não? Nunca? Mas não, já souberam, assim, da existência de algum? Já, a gente sabe que o pessoal tá arrebentando na estrada, né? A turnê tá ótima. Parece que sim. Eu tenho uma prima que mora em Guaratinguetá. E ela passou por lá e falou, olha, uma faixa, Legião Urbana, oba! Foi contar pro filhinho dela. Ô, meu filho, vamos ver nosso priminho. Tá lá em Guaratinguetá. Fala, mãe, que isso, mãe? Isso é Legião Cover. Aí ela que me falou. Interessante, teve... o Reginaldo também falou, né? É, mas teve um lance legal que, tipo assim, uma semana depois da gente ter lançado o nosso último disco, eles já sabiam tocar todas as músicas, né? E a gente não sabia. Tá, mas aqui no Estúdio ao Vivo Transamérica não é Legião Urbana cover, é de verdade. E tem mais, então, agora. É, o que vocês estão ouvindo são, na verdade, assim, é um período de ensaio para as apresentações que nós vamos fazer. Então a gente está se entrosando, tá vendo o som, regulando. A gente vai levar uma equipe de 40, 50 pessoas para a estrada. Então, vamos ver se torcer para que dê tudo certo. Então nós temos os nossos técnicos de som, de luz. É uma grande equipe e a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode. E agora então, nós vamos tocar uma música do disco novo. Vocês em casa podem gritar se vocês conhecem. A gente vai cantar a Sereníssima e depois mais duas assim do Quatro Estações que muita gente pede porque tem saudade. Um, dois, três e... Ah! Uma vez a gente estava na loja do Dado, estava tendo o lançamento do livro do André Barcinski sobre rock lá fora e tudo. Aí estava o Diálogo Biafra dos Dead Kennedys, que assim, o pessoal que acompanhava a gente no começo certamente conhece. Agora que já se passaram quase 10 anos, assim, muitas pessoas que ouvem a gente, assim, tem uma percepção diferente do que a gente fazia há tempos atrás e tudo. Aí é super gozado que de repente, assim, eu não sei se eu devo contar essa história no ar, mas aí, é, já tô contando, né? Mas assim, aí chega o pessoal e fala assim: pô, Renato, o negócio é rock na veia, meu irmão. Pô, esse último disco tá mó baba. Quando é que vocês vão fazer uma coisa pesada? Aí, tipo assim, lembrando humildemente, nós todos aqui somos pais de família já, tirando o nosso tecladista, que tem 19 anos, e que realmente existem caminhos para você trabalhar, caminhos para você tentar conseguir o que você acha importante para você. E nós sempre buscamos o que nós achamos importante, que seja importante pra gente. A música que a gente vai tocar agora é a música que, assim, eu pessoalmente mais gosto do Quatro Estações. Se chama Sete Cidades. E, galera, quando vocês estiverem em contato verdadeiro com uma palavra de quatro letras chamada A-M-O-R, amor, aí vocês vão ver que existe diferença entre baba e baba. Legião Urbana, Sete Cidades. Já me acostumei com a tua voz, com teu rosto e teu olhar, e partiram em dois. Agora o que é minha metade? Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo, e sinto falta do meu corpo junto ao teu. Essa foi dedicada a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que, de alguma forma, ainda tentam encontrar lá dentro uma força para acreditar em alguma coisa. Vai então a próxima pergunta, agora pro Legião Urbana, não é o Renato Russo também que vai responder. Aliás, você não gosta muito de responder pergunta, né? Você tá sempre calado. Né? Sim, até eu respondo. Tá, então o Bonfá que vai responder agora. É da Priscila, de Florianópolis. Aquelas músicas do início do Legião, como Será, Tédio, Geração Coca-Cola, são diferentes de Angra dos Reis, de Andréa Dória, Vento no Litoral. E vocês tentaram atingir um público diferente, mais velho ou mais popular com essa mudança de estilo? Não, a gente não mudou, eu acho que a gente não mudou de estilo, assim. É, como disse, aquelas músicas são do início da Legião, né? A gente vai fazer 10 anos o ano que vem, né? Quer dizer, a gente tem, acho que mais de 10 anos, mas assim, na gravadora, já com isso a gente tem uns 10 anos. E acho que é uma evolução, assim. A gente não tentou atingir um público diferente, né? É, na verdade, a gente fez o que a gente estava afim de fazer. E se atingir mais público, eu acho mais legal, né? Mas assim, é uma evolução. Elas não são diferentes, mas não são tão diferentes, sabe? É a gente tocando ainda. Acho que é isso. Um abraço para todo mundo de Florianópolis. Ok, agora. Essa a gente não toca. Vamos tocar Pais e Filhos. Pais e Filhos. Pra dar uma suavizada. De corpos e pares. Ok, essa é do disco novo. Conseguimos. Pois é. Aliás, gostaríamos, assim, tipo assim, não dá nem pra agradecer, mas assim, a força de toda a garotada, de todas as pessoas que assim, se lembram da gente, que ouvem as nossas músicas, que contam histórias, que votam pra gente, assim. Isso, assim, é super, super, super importante. Vocês, assim, vocês têm ideia de como é importante, eu acho. E é isso. Agradecer também o pessoal da Transamérica, que, tipo, tá com sinal via satélite, que é uma coisa fabulosa, passando por todo o Brasil. Então, onde quer que você esteja na nossa terra maravilhosa, que é maravilhosa, você vai poder estar ouvindo a Transamérica e a Legião Urbana com Carlos Trilha, teclados. Marcelo Bonfá, bateria. Tavinho Fialho, contrabaixo elétrico. Dado Villa-Lobos, guitarra. E Serginho, guitarra e violão. Ok, vamos tocar uma que não é uma música ecológica. Essa música é sobre outra coisa. Só que a gente não vai dizer sobre o que que é. Vocês devem estar de saco cheio de eu ficar falando desse né, pô? Vamos lá. Essa se chama Índios. Eu gostaria de mandar um super beijão e um super abraço pro Renato Rocha, nosso baixista. Ele tremia nas bases quando a gente ia tocar Índios. Porque mexia muito com ele. Ele falava, poxa, essa música mexe pra caramba comigo. Ah, e perguntaram sobre a saída do Billy, da banda e tudo. Foi uma coisa super natural, ele tá na fazenda dele, ele tava no sul do país, tá casado, tá super bem. E é isso, a gente continua amigo, a gente não se fala muito, porque a gente tá no corre-corre danado. Mas, aí Billy, essa é pra você. Deram menos uma vez, deu de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer. Era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Me deram menos uma vez, esquecia que acreditei que era por brincadeira. Se cortava sempre um pano de chão, de linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. O que aconteceu ainda está por vir. O futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais o que precisa ter. Mas sempre se convence, não tenho bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Se mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Eu quis dessa vez sozinho, mas tenho de trazer você de volta pra mim. Quando eu descobri, é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto. Tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito. conseguimos. Bem, são tantas pessoas que geralmente escrevem pra gente, querem entrar em contato com a gente, e a gente assim é meio, assim, tem um lado, assim, meio que a gente não responde tudo, mas é que a gente tenta colocar nas músicas o que a gente sente. E bem, isso não é desculpa pra gente ficar 2 anos sem fazer show, né, gente? Mas, assim, a gente prefere acreditar que devagar se vai ao longe. E essa música é mais ou menos sobre isso. E se chama Por Enquanto. Urbana, a gente vai para os comerciais e a gente volta então com mais Legião Urbana. Gente, a gente vai agora para a última parte do Estúdio ao Vivo com a Legião Urbana. Não adianta chorar, não adianta gritar. Aproveita a última meia hora com mais Legião Urbana. Lembrou de uma coisa aqui. Dentre todas as perguntas que a gente recebeu, tem uma que chamou bastante a atenção, que é a seguinte. É uma lista de 38 perguntas, todas elas legais. Mas essa aqui é a seguinte, para todo mundo que estiver ouvindo, essa é uma pergunta para todos nós. A pergunta está formulada da seguinte maneira: O que a banda fará quando verem um novo Brasil? Eu gostaria de colocar essa pergunta no ar para o Brasil inteiro e para todo mundo pensar nisso. O que, que a gente vai fazer quando a gente ver um novo Brasil? Eu gostaria de dizer que quem vai fazer um novo Brasil somos nós. E, novamente, essa próxima música é sobre isso. É sempre mais do mesmo. Gente, assim, por mais difícil que esteja a situação, lembrem-se que, assim, a maré muda. E às vezes é tão repentino, sabe? E muitas vezes muda pra melhor. E há tempos, é, há tempos. Somos uns caras super bem humorados, a gente gosta de sacanagem, gosta de brincar e tudo. Eu fico pensando que a gente sofre pra caramba, porque de repente não é bem assim. A gente coloca as coisas nas músicas, mas assim, a gente leva assim, o lance leve, numa boa. É, o Bonfá tá lá, tipo assim, é o surfista, é, numa boa. Sofrendo na onda é, é assim, né? Por causa da... garoa. Presta um par de meia, a gente chega na sessão das 10. Hoje eu acordo ao meio-dia, amanhã é a sua vez. Vem cá, meu bem, que é bom viver. O mundo anda tão complicado, que hoje eu quero fazer tudo por você. O despertador, separar todas as ferramentas, porque a mudança grande chegou. Com o fogão e a geladeira e a televisão, não precisamos subir no chão. Até que é bom, mas a cama chegou na mesa, e a tinta chegou no sol. Agora que temos nossa casa, é a chave que sempre esqueço. Vamos chamar nossos amigos, a gente faz uma feijoada. Pela frente, e se me conta como foi seu dia. E a gente diz um pro outro: estou com sono, vamos dormir. Vem cá, meu bem, que é bom viver. O mundo anda tão complicado, que hoje eu quero fazer tudo. Você. Quero ouvir uma canção de amor. Fale da minha situação. De quem deixou a segurança do seu Ok, aqui tem uma pergunta muito, muito legal, do Milton, de São Paulo. Na sua opinião, de onde nasce a necessidade de se falar mal das coisas e das pessoas aqui no Brasil? Eu acho que isso é uma coisa que vem da nossa história. Nós sempre fomos um país colonizado, um estado colonizado, uma nação colonizada. Eu gostaria que todos os ouvintes que têm paciência para esse tipo de coisa tentassem descobrir a diferença entre país, estado e nação. A gente começando por aí, a gente vai começando a ver por que que existe essa necessidade. Existe um ditado árabe que fala que a ignorância é vizinha da maldade. Eu acho que aqui no Brasil as pessoas são coagidas a não terem informação. As pessoas são forçadas a sobreviver e a informação que elas têm é jogada de uma tal maneira que realmente fica muito difícil para quem não tem muita força de vontade, fica muito difícil para a gente aprender a pensar por nós mesmos. Eu acho que a partir do momento que você não tem segurança de quem você é, do que você acredita, do que você quer, do que você pode fazer, naturalmente vai existir um certo clima de você também não ter confiança nas outras pessoas, você não ter confiança na sociedade, nas nossas instituições. Eu acho que isso é uma coisa que vem de cada um de nós. Nós todos desde que nascemos, e não é só a nossa geração, é a geração que está vindo agora, que se Deus quiser, uma garotada que tem Netuno em Capricórnio vai segurar legal, mas todo mundo que veio até agora, a gente sente muito, muito, muito isso, que é ao mesmo tempo uma vontade muito grande de ver o nosso sonho dar certo, e ao mesmo tempo um medo muito, muito grande de quebrar a cara de novo, como a gente tem sempre quebrado a cara de novo e de novo e de novo. Eu acredito que as pessoas que não têm a segurança de saber eu sou, eu faço, para essas pessoas dói muito menos falar mal. E essa seria a minha posição pessoal. E eu achei essa uma das perguntas mais bonitas. Todas as perguntas foram super, super lindas. E, gente, nós estamos sempre com vocês. Mesmo que a gente não apareça na televisão, que a gente, de repente, demore para fazer shows, o nosso lance é a música. É de coração pro coração. E agora a gente vai continuar com o nosso ensaio aqui ao vivo na Transamérica para vocês. Um beijo para todos vocês. Então, agora é o momento surpresa da nossa apresentação. A gente vai tocar uma música chamada Será. O Trilha vai dar uma palha do nosso arranjo gospel. Ok. Tiro suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Tá horrível isso. Cara, isso é gospel. Não, vamos só a guitarra e voz. Vamos lá. Ó, apaga tudo isso, tá? Não, vamos queimar o filme do Trilha. Não era isso, era aquele, aquela coisa gospel. Aí, Trilha. Só violão e voz, é, só guitarra e voz. Não, isso é surpresa, porque essa não estava planejada. Ok, começa a gravar agora. Um, dois, três. É, agora a gente vai gravar, assim, pra vocês. Vocês vão ouvir, aliás, uma surpresa. Como a gente está em processo de ensaio, a gente ainda não tirou algumas músicas. Aí tem uma que é uma vergonha, como que eles não tiraram essa música? E aí a música é a seguinte. Um, dois, três e... Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Apaga tudo isso. Vamos lá. Ainda cedo. Cadê o caminho? Thank you.

soubesse como eu sou tão carinhoso e o tanto, tanto que eu te quero. Oh. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deixa a rosa pequenina, e queres um homem lindo e que se acaso assina, o menino infeliz e o silo se ilumina. Oh. Certo, ali esse foi o Estúdio Transamérica, ao vivo com a Legião Urbana, para São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, Belém, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Uberaba, Juiz de Fora, Salvador, Manaus, Sorocaba, e agora acabou mesmo de verdade. Você espera, então, Legião Urbana chegar na sua cidade. Lembrando o seguinte, você escreve para Transamérica, CEP 05060, São Paulo, ou então telefona para Transamérica dizendo que música você gostaria de ouvir do Legião Urbana, no show, que eles vão fazer na sua cidade, você com certeza. Espero que a gente saiba tocar, né? Você escreve antes, pede antes, pra eles ensaiarem direitinho. Então é isso, gente. Valeu a participação de todos vocês, do Legião Urbana, no Estúdio ao Vivo Transamérica. Então até a próxima. Quando o pessoal pedir, a gente manda um recado pra vocês. Vocês vêm aqui e tocam de novo, por favor. Ok. Bye. Então obrigado. Em nome de todos. Bye. Valeu, tchau. Agora tem a voz do Brasil.